Meus amigos, meus irmãos, a humanidade ficará irreconhecível. E todos aqueles que não colocam os seus cuidados em Deus se descobrirão num estado aflitivo tal que procurarão mesmo a morte. Como nós lemos aqui no versículo 6º do capítulo 9 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, a quinta trombeta. Vocês viram que o quinto anjo tocou a trombeta e João Batista, aliás, evangelista. Aliás, você vai dizer, ué, irmão pai, você apareceu com João Batista aí? É que existe, eu já expliquei, uma parte, irmãos espiritualistas, estudiosos do Apocalipse, em espírito e verdade, que consideram que o anjo que inspirou João Evangelista foi João Batista. Porque o Apocalipse começa assim, tá vendo? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Jesus Cristo, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Bem, vocês viram aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, Jesus Cristo, naturalmente, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Muitos consideram que esse anjo é João Batista, porque a missão de trazer o Apocalipse que Jesus recebeu de Deus até João Evangelista é uma coisa semelhante como anunciar Jesus outra vez. É um trabalho de precursor que João faria, desta vez, a partir do mundo espiritual. Que antes ele anunciou a vinda de Jesus, a primeira vinda, e ali estaria colaborando com o Cristo de Deus, mais uma vez, anunciando que Jesus viria à terra. Mas vamos já voltar ao versículo 6º. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, quinta trombeta, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Por que essa aflição toda? E por que não adiantará procurar a morte? Já expliquei isto, está no Brasil e o Apocalipse, alguém se lembra? Mesmo os que estão em casa. Quando uma pessoa chega, ou um povo, ou os povos, a uma condição tal como esta, semelhante àquela contada no Evangelho, que os homens desmaiarão de medo ante o rumor dos mares, em fúria. E já expliquei também que não é somente, não se trata aqui somente do mar de água salgada, esse monumento aí que compõe a maior parte do planeta, da superfície planetária. É que em linguagem profética apocalíptica, Mar significa multidão. Muitos homens tremerão de medo ouvindo o rumor dos mares, quer dizer, das multidões sublevadas no mundo inteiro. Quem pensaria em multidões na Praça Vermelha? Multidões rebeladas na Geórgia? Naquelas nações todas, principalmente aquelas com influência maior religiosa islâmica, muçulmânica. Quem imaginaria as multidões, os mares em rumor, apavorando até gente do povo mesmo? Bom, aqui está a trombeta. É uma coisa tremenda, porque a estrela está caída do céu na terra, recebe a chave do poço do abismo. Já expliquei isso, não vou voltar. São espíritos expulsos lá de cima, descem, reencarnam e vêm com aquele furor. Satanás está desesperado e vem sobre vós em grande fúria, por saber que lhe resta pouco tempo. Apocalipse de Jesus, capítulo 12, versículo 12. É um anjo, é uma estrela caída do céu na terra. É o chefe de todos esses que recebem a chave do poço do abismo e dão à humanidade o que a humanidade pede por ter semeado o mal. Então sai fumaça do poço do abismo, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, o sol e o ar escureceram. É o sofrimento, não é somente o sol e o ar atmosférico, é o sofrimento. E as coisas estão tão trevosas para mim, está tudo escuro. Não é assim que dizem as pessoas que estão sofrendo, e sofrendo bastante? Está aqui, ó. O que diziam os irmãos judeus assassinados aos milhões pelos nazistas? E os negros, porque se fala muito dos judeus, mas se esquecem dos negros que estão sendo mortos até hoje violentamente na África. Também da fumaça. Ah, chegamos numa parte importante. Já falei até sobre um ditado árabe que não me ocorre à mente agora, que fala a respeito do pavor que provocam os gafanhotos em nuvens que escurecem o sol e arrasam tudo. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como que tem os escorpiões da terra. Eles foi ordenado que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. E isso aqui, eu vou ler de novo, vou ver se alguém percebe alguma coisa. Quem sabe um desses estudiosos, né? Vou ler de novo. Vou fazer uma pergunta a vocês. O que fazem os gafanhotos insetos? Alguém pega o microfone aí e fala. Fala aí o Antônio Carlos, né, que falou também. O que é que fazem? Eles corroem as plantas, né, meu pai? Fala perto do microfone, Antônio. Eles destroem a erva verde. Ah, plantas, as árvores ficam todas depenadas. É uma coisa terrível. Agora, observem esses gafanhotos aqui. Vou ler, ver se vocês observam uma coisa curiosíssima a respeito desses gafanhotos. Versículos 3 e 4. Podemos ir até os 5, mas vamos pegar os 3 e 4 primeiro. Também da fumaça que sai lá do poço do abismo, quer dizer, da profundidade do abismo, para onde muita gente vai ser jogada. Eu fico pensando nesse povo correndo atrás das coisas, largando obras sagradas, botando a cabeça na guilhotina, enforcando-se com o próprio laço que armam, porque Jesus a tudo assiste e dará a cada um de acordo com as suas obras. Homem, povo, nação. Também da fumaça, saía do poço do abismo, saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Veneno, uma picada de escorpião. Marcelino, do Marcelino Pão e Vinho, morre no fim do filme assim. É um escorpião e pica-lhe o calcanhar. Vocês, quem viu esse filme há 150 ou 200 anos, mil anos, né? E lhes foi ordenado que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Esses gafanhotos são especiais. Eles não fazem justamente o que faz o gafanhoto. Então esse gafanhoto aqui é simbólico, esses gafanhotos são simbólicos. E o seu símbolo serve para quê? Para mostrar a devastação que esses gafanhotos apocalípticos farão sobre o quê? Nós vamos descobrir. Se eles não vão comer qualquer coisa verde, nem árvore alguma, então não é gafanhoto. Gafanhoto é aquele que quando vem em nuvem é uma desgraça para a lavoura e dá fome ao povo. Mas esses gafanhotos também vão provocar uma devastação. Senão não apareceriam como tais. Vamos ver que devastação. E sobre quem? E não somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Há uma passagem do Apocalipse em que 144 mil são assinalados. Alguém quer dizer alguma coisa? Quer falar, Cristina? Eu queria destacar, irmão Paiva, que se a esses gafanhotos foi dado poder para não destruírem as ervas, as árvores, isso significa que eles vão destruir o interior do homem. Sim. E não as coisas externas. Atacarão o íntimo da criatura humana. Bem, onde é que os homens e as mulheres fiéis ao Cristo de Deus foram assinalados? No espírito, né? No seu coração. Sim, não, no Apocalipse, capítulo, etc. Capítulo 7, versículo 4 em diante. Isso. Então vi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Sim, não precisa ler as tribos não, que isso aqui é só ilustrativo. Depois nós vamos ver o significado das tribos, quando voltarmos a explicar novamente o Apocalipse para os simples. Aí vamos aprofundando, né? Mas vocês vão ver no versículo 3º que a ordem que um outro anjo, no versículo 2 e 3º, que subia do nascente do sol, tendo o sinal do Deus vivo, e que clama em alta voz aos quatro anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, diz: não danifiques nem a terra, nem ao mar, nem às árvores, até que assinalemos em suas frontes os servos do nosso Deus. Então os gafanhotos vão fazer uma devastação, os gafanhotos espirituais, que tem muito a ver com o que está aqui nos versículos 2 e 3, 3 do capítulo 7 do Apocalipse. Em seguida vem a visão dos glorificados, quer dizer, aqueles que perseveraram até o fim. Não serão consumidos por esses gafanhotos, que não são os insetos. São coisa bem mais terrível. Rádio, imprensa e televisão, quando devastam as almas, o que que são? Gafanhotos. Provocando uma devastação nas almas que não tem tamanho. Aí as pessoas, os rapazes, as moças, as crianças querem ser gatinhos, gatinhas, gatésimos, isso e aquilo. Os homens e as mulheres ficam preocupados em juntar fortunas nesta ocasião. E aqueles que têm conhecimento espiritual e deslizam nessa direção, esses então, a devastação vai ser uma coisa. Vocês vão ver muita gente falando sozinha na rua. Muita gente apavorada, como Anne Todd Lincoln, a mulher de Abraham Lincoln, que era uma médium, mas uma médium indisciplinada. Mas ela via até a aura do esposo. Você está tudo em fogo, naquela coisa toda. Só que era uma médium. Agora imagine, quando Jesus suspender todos os entraves que ele vai fazer isso, vocês vão ver no Apocalipse, vão ver quem descobre onde está isso. Que a proteção que temos de não nos é permitido, e a proteção de ver o cerco espiritual que existe na maioria esmagadora das pessoas na Terra. Mas bom pensarmos nisso e sabermos como nos defender dessas coisas. Só se estivermos integrados em Cristo Jesus. E não basta dizer como os espíritos impuros que perseguiam os obsidiados naquele tempo. Oh, que queres tu comigo, Jesus, filho do Deus vivo? Aquela coisa que fizemos para nos atormentares, aquela coisa toda. Não basta dizer que acredita em Jesus, tem que cumprir as palavras e os exemplos de Jesus para não sermos atormentados pelos gafanhotos que a quinta trombeta solta. Porque a quinta trombeta representa a Primeira Guerra Mundial, mas não só no corpo, também no espírito.